Giovana e Vitória. Em dupla emoção. Vem arrochar comigo, bebê. Um abraço pro meu amigo Calmon de Pernambuco. Amar não tava nos meus planos. Não tava procurando, mas não encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se o dia do amor duvidei, hoje eu tenho a certeza. Tiro certo, bem na mosca. Eu não mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Tiro certo, bem na mosca. Eu não mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Foi uma vida toda. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Foi uma vida toda. Ai, ai, ai. Procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho a certeza. Tiro certo, bem na mosca. Eu não mirei quando acertei sua boca. Tiro certo,